Então, o nosso tema dessa noite é o Sermão do Monte, que todos nós já ouvimos falar, né? Como Sermão da Montanha, e esse talvez seja a passagem de Jesus mais bela e que contenha, numa única oportunidade, o maior número de ensinamentos, num único momento. Durante uma parte da vida dele, em que ele saiu pregando, saiu exemplificando, ele trouxe para nós, e isso está guardado nos evangelhos, várias etapas, várias palavras, vários exemplos e ensinamentos. E aqui nesse Sermão do Monte, até para a gente se situar como que aconteceu, né? Jesus estava chegando num povoado, num lugarejo pequeno, e as pessoas, já sabendo da fama que ele tinha, pela palavra que ele proferia e pelas curas que aconteciam pela presença dele, já estavam ansiosas esperando por ele. Já sabiam dessa presença que ele estaria ali e já começavam então a se movimentar. E como os apóstolos, que eram os seguidores Jesus, eram reconhecidos porque estavam sempre junto dele, eles também eram motivo, então, dessa insistência da população. E alguns chegaram até os apóstolos e pediram a eles que queriam fazer parte desse movimento, queriam participar dessa boa nova, como era chamada, a palavra de Jesus. E um dos apóstolos até falou para algumas dessas pessoas, de uma forma até inocente, pelo entendimento dele, de que forma que eles poderiam participar se alguns deles eram aleijados, outros eram vítimas de, não calúnias, mas difamações, de acusações graves. Outros que ali estavam também viviam cercados pelos próprios problemas e não conseguiam dar conta desses problemas. Então, de que forma que eles poderiam participar desse movimento? E essas pessoas humildes até se sentiram como que caindo na realidade e se afastaram. E quando Jesus chegou nesse local, esse apóstolo até comentou com ele, né, que algumas pessoas queriam fazer parte, mas se elas não conseguiam nem dar conta da própria vida. E como a gente sabe, em cada oportunidade, Jesus aproveitava para lançar um ensinamento, para deixar uma mensagem. E ele disse, aqueles que estavam ali, que eram os considerados os vencidos do mundo, eram os estrupiados, os desesperados, aqueles que estavam buscando alguma coisa realmente, para eles era a palavra que ele trazia. Porque se nós formos pensar tanto naquele tempo quanto hoje, aquele que tudo tem, aquele que está bem na vida, muitas vezes esquece de olhar para Deus. Nós temos vários exemplos de que nós nos lembramos de Deus quando nós estamos numa situação de aflição. Quando nós realmente precisamos, aí nós passamos até a acreditar que existe uma força superior a nós. Até aquele que não acredita em nada passa a acreditar. Então ele aproveitou e disse, né? Aqueles que estavam ali procurando, era para eles a palavra dele. Era para eles o consolo que ele trazia, a boa nova que ele estava transmitindo. E as bem-aventuranças, como são chamadas, o Sermão da Montanha, bem-aventurança significa felicidade. Então, quando ele fala, bem-aventurados, ele diz, felizes são aqueles, na simbologia das suas palavras. E esse sermão, que ficou tão conhecido, ele traz uma síntese de várias leis morais, que não só naquele tempo era necessário, mas ainda hoje nós precisamos, todos os dias, rever essas leis para trazer elas para dentro de nós. Não somos nós que vamos entrar, nós temos que trazer para dentro, para depois manifestar. É uma filosofia universal passando regras para a humanidade sobre o comportamento humano. Através dessas palavras dele, ele anuncia a todo o povo o reino de Deus. Se nós pensarmos o entendimento que havia naquele período, de que forma as pessoas entendiam Deus e de que forma elas entendiam a vida, o que viria depois da vida, tinha-se sim uma crença na sobrevivência do corpo, da alma, mas de que forma? Então ele veio trazer o reino de Deus de uma forma simples e clara para que todos pudessem entender. Ele revela o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus. Quando ele diz nas bem-aventuranças, quem são as pessoas que fazem parte daquele reino, que vão herdar aquele reino, como a gente vai ver. E cada bem-aventurança dessas, ela consiste em duas partes, uma condição e um resultado. Então, quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está dizendo, os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. E o que ele quer dizer com essa palavra, com essas palavras, com essa frase? Ele fala dos humildes, no combate ao orgulho, às manifestações exteriores, que a verdadeira essência está na simplicidade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nos fala sobre o arrependimento e das dificuldades da vida, mas que o sofrimento passado aqui, se bem aproveitado, se bem entendido, haverá o consolo do outro lado. De que forma isso poderia acontecer se não houvesse uma continuidade da vida? Se ele não falasse de uma vida que se estenderia após a morte do corpo. Não seria possível que nada disso acontecesse. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então ele nos fala daqueles que acreditam na bondade de Deus e na harmonia de todo o universo, que auxiliam para que essa harmonia exista. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Viver dentro da verdade, porque a verdade nos conduz a um caminho. E esse caminho nos trará, como ele diz, um resultado. Se não nessa, com certeza, na próxima. Se nós quisermos a recompensa dentro dessa vida, provavelmente a gente vai se decepcionar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então ele nos fala do perdão, da necessidade de perdoar, para que também tenhamos a oportunidade de sermos perdoados. As coisas estão interligadas. Aquilo que nós fazemos, ou que nós plantamos, como nós costumeiramente falamos, do semear e da colheita. De que forma nós podemos alcançar se nós não estivermos fazendo? De que justiça nós acreditamos que nós podemos receber alguma coisa sem merecer essa coisa? Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então ele nos fala da pureza e da simplicidade da consciência, para que nós tenhamos sempre a consciência limpa sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras. Continuando nessa ideia do plantar e do colher. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então ele nos fala dos pacificadores, daqueles que trabalham pela paz, pela paciência, que são virtudes e que nós precisamos cada vez mais exercitar para tentarmos fazer com que isso seja algo mais comum entre nós. Bem-aventurados quando forem perseguidos, injuriados e disserem mal de vós por minha causa. Hoje, aqui onde nós vivemos, é fácil, né, falarmos sobre o cristianismo, sobre as práticas cristãs, porque todos pensamos da mesma forma. Mas naquele tempo, onde uma ideia diferente era vista de uma forma errada, a dificuldade de levantar uma bandeira era muito difícil. Então ele fala na confiança que nós devemos ter, na certeza e na nossa fé. Naquilo que nós acreditamos é aquilo que nós devemos continuar trabalhando. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nessa bem-aventurança ele nos fala do amor e da necessidade que nós temos de exercitar o amor. Mas não o amor àqueles próximos de nós, mas o amor de uma forma mais universal. No momento que a gente conseguir perceber numa outra pessoa alguém igual a nós, alguém que tem as mesmas necessidades, os mesmos desejos, alguém que tem as mesmas dificuldades, que precisa das mesmas coisas, talvez a gente perceba que nós não somos um, nós somos muitos. E talvez, nos unindo, a gente consiga realmente fazer as mudanças que nós queremos, que nós precisamos. Porque as mudanças não vão acontecer se não houver, da nossa parte, um trabalho, uma vontade, uma energia envolvendo isso e fazendo com que aconteça. Então que essas séries de bem-aventuranças que ele nos deixou há tanto tempo, a gente possa olhar para elas e tentar entender o que ele estava querendo nos dizer, qual é a profundidade dessas palavras, aonde eu consigo colocar isso dentro do meu dia a dia. Porque senão a gente deixa a coisa muito longe, deixa a coisa dentro do livro e não traz para dentro. Então, de que forma que eu posso trabalhar isso no que eu faço? Que mudanças eu preciso ir fazendo para poder entender isso? Um pouquinho que seja, né? A gente não vai fazer grandes mudanças de rota nessa vida, nós não vamos nos tornar muito melhores, mas nós podemos nos tornar melhores. Esse é o nosso objetivo. Passo um por vez. Se caminha para frente dando um passo por vez, né? Então que a gente possa ter essa força, essa, como diz aqui, essa fé, essa certeza, essa confiança de que existe ao nosso lado alguém que nos auxilia, alguém que pensa como nós, para que a gente consiga então realmente fazer esse processo.